Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde na Band News FM, todas as segundas e quartas-feiras, e hoje nós vamos falar sobre transtorno bipolar. E a médica convidada é a doutora Sandra Carvalhais, professora coordenadora do curso de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED. Obrigada por atender a reportagem, doutora Sandra. Eu que agradeço pelo convite. Doutora, para o nosso ouvinte entender direitinho, o que é um transtorno bipolar? É um transtorno que a gente tem uma alternância de fases. Uma fase de elevação do humor e uma fase de depressão do humor. Por isso que é chamado de bipolar. Agora, doutora, ele não escolhe, né? Homens e mulheres têm uma diferença de gênero, de faixa etária? No homem, geralmente, ele acontece começa na década dos 20. Ele pode cometer criança e adolescente também, mas ele é mais frequente na década dos 20. Já nas mulheres, é mais no final da década dos 20 ou, às vezes, até um pouco mais velho, acima dos 30 anos. E, doutora, qual que é a ligação do transtorno bipolar com o estresse? Ele está diretamente ligado? Olha, o transtorno bipolar, ele pode aparecer... geralmente, a primeira crise é muito associada com momentos de estresse na vida. É o mais frequente, tanto quando ele começa sob a forma de uma crise depressiva, quanto sob a forma de uma crise de elevação do humor. É muito frequente que a primeira crise tenha um componente... de estresse, algum acontecimento externo. Depois dessa primeira crise, necessariamente não. Às vezes a pessoa está em acompanhamento, encaminhando bem no tratamento, passa uma fase estável e de repente surge uma nova crise. Ô, doutora, e a gente sempre diz aqui que o importante é tentar definir os primeiros sintomas e procurar de imediato o médico, né? Inclusive... em qualquer transtorno psiquiátrico, mas no transtorno bipolar isso é muito importante, porque a gente sabe que nós podemos evitar, segurar que apareça uma nova crise. E às vezes tem alguns sinais que nos indicam isso. Muitas vezes o próprio paciente não percebe, mas a família percebe. Ele começa a ficar um pouco mais irritado. Uma coisa que a gente observa muito é quando há uma interferência muito grande no sono. Às vezes uma dificuldade para adormecer, um acordar muito precoce, dormir muitas poucas horas, menor necessidade de sono. E quando vai ser uma crise de excitação do humor, geralmente a pessoa apresenta também uma sensação de pouca fadiga. Começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que nessa fase da elevação do humor, geralmente a pessoa começa a ficar muito agitada e faz tudo em excesso. Só o sono que fica pouco, dorme pouco, mas às vezes come muito, tem às vezes um descontrole com gastos, com a atividade física, com muitas coisas, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Pode ter um humor, pode se apresentar de uma forma mais eufórica, com uma alegria assim, meio inexplicável, mas muito frequentemente também aparece de uma forma irritadiça. É um humor elevado, às vezes até a pessoa chega a ficar nervosa, agressiva com os familiares, com as pessoas mais próximas. Sem controle, por exemplo, quando está dirigindo, no trânsito. Nós conversamos hoje na coluna Espaço Saúde com a doutora Sandra Carvalhais, que é professora coordenadora do curso de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço.